Fox. Bitch by la knee. Familia BF. Esse teu body. Ui. Também já é demais. Com as curvas louca, quero me perder lá. Se for guerra, quero paz. És linda, sexy. Com a forma de dançar, é crazy. Teu movimento corporal é uma arte. Não me faz assim, se não vai ser nocaute. E ela me disse: ei, ei, hoje você vai ser meu. Dança, ela já tá assim, assim. Não imagino o que ela mais vai querer de mim. Só me resta ai ué, ai ué. Não sei por que eu estou aqui a reclamar. Seria pecado dizer que eu já não quero. Tá rancho agressivo, malandro, maluco, esquisito. Tá tipo que tá uma luta. Moça maluca, corpo quentaço. O que mais me cansou é que ela é cambuta. E ela ainda me disse: hoje você vai ser meu. Se só na dança ela já tá assim, assim. Não imagino o que ela mais vai querer de mim. Ai ué, uau ué. Ai ué, uau ué. Ai ué, uau ué. Ai ué, uau ué. Acho que vou ficar maluco. Acho que já tô maluco. Acho que vou ficar maluco. Acho que já tô maluco.